Linha de frente do bonde, safada que vai morrer em quatro boy de pistola. Rodou na frontier, virar dinheiro de droga. Pilantra paga pra ver que os moleque não tem dó. Moscou levou seu cartier. Linha de frente do bonde, safada que vai morrer em quatro boy de pistola. Rodou na frontier, virar dinheiro de droga. Pilantra paga pra ver pensamento berco. Área 233 fazendo os boy tremer. Ponto estratégico, só mais um dia de venda. O perigo por encomenda pra garantir minha merenda. Mas me oferenda é só ódio entre a oferta e a procura. Um remédio da loucura que financia minha cura. No presente presencio, sou o alarme a subir. Ativo no ato, na atividade de fato vadio. Um vazio no peito que só sustenta as correntes. Quilates em ouro e prata, risco de morte iminente. Sumi sem deixar vestígio, era o desejo, mas não. Agora entendo a razão da oração da minha mãe, sua preocupação. A rua é nada que presta, só o cash que interessa. Sempre sem meias palavras, ou então fração de conversa. Minha intenção era ascensão, sem ambição fazer o meu. Cresceu os olhos no corre alheio, nunca me ocorreu. Agora sou eu pra me livrar da dor que eu mesmo criei. Escondendo atrás do sorriso, o sofrimento de um rei. Linha de frente do bonde, safada que vai morrer em quatro boy de pistola. Rodou na frontier, virar dinheiro de droga. Pilantra paga pra ver que os moleque não tem dó. Moscou levou seu cartier. Linha de frente do bonde, safada que vai morrer em quatro boy de pistola. Rodou na frontier, virar dinheiro de droga. Pilantra paga pra ver pensamento berco. Área 233 fazendo os boy tremer. Não me agradou o gosto do meu próprio veneno. A rua cria os molequinhos com ambição de Zé Pequeno. No sol ou no sereno, os pivete tão vendendo. A firma tá crescendo, crianças tão morrendo, vai vendo. Não passa por aí no seu televisor. A mídia abafa o escândalo do governador. 400 quilos de pasta base de cocaína. Movimento morro, destrói várias famílias. Porque o que falta no povo é paciência pra andar. Caminha parceiro, a vitória não vem do nada. O trajeto mais rápido pro sucesso não é o que se liga. Tem que batalha guerreiro, só quem merece os conquista. Os safados sempre vão criticar minha conduta. Minha fé depositei em Deus, não foi nenhum filha da puta. Renasci Lula, tiozão, aqui é rap nacional. Os moleque na contenção e os porcos passando mal. Não dá brecha, pagaram milhões pela porra do Hexa. E daí, se o crime cresce pela ambição dos menor na favela. Tomada de assalto, a mídia gangue dos plebeu. Pensamento dos monstros não é bélico, Moscou perdeu. Linha de frente do bonde, safada que vai morrer em quadro boy de pistola. Rodou na frontier, virar dinheiro de droga. Pilantra paga pra ver pensamento bélico. Área 233 fazendo os boy tremer.